É o seguinte, hein? Muita gente mandando mensagem aqui no WhatsApp e nas redes sociais, comentando que na semana passada eu liguei pro Donald Trump, né? Entrevista com o suposto Donald que você encontra no nosso site transamericafoz.com.br. E o pessoal querendo saber se nesta semana eu vou ligar para alguém tipo o Garotinho, né? Por exemplo. Bom, como todo mundo tem celular na cadeia e a nossa agenda, graças à sempre primordial ajuda da mulher do Google, versão nacional do buscador, sempre tem o celular de todo mundo, ó, quer um teste? Vamos ver quem tá no Facebook aqui, ó. Ó, Daiane, tá ouvindo? Final de telefone 8894. Você mesmo aí, hein? Pra você ver como a gente sabe mesmo. Enfim, vou ligar sim pro Garotinho, vamos lá, discando aqui, né? É a ligação interurbana, DDD 22, interior do Rio de Janeiro. Vamos lá, atendeu. Alô, Garotinho! Ih, caramba, liguei pro número errado. Isso aí é o do Donald, né? O Donald Pato da semana passada. Bom, desligando, né? Agora sim, vamos discar aqui o número certo. DDD 22, Garotinho. Vamos ver se ele atende, né? Parece que atendeu. Garotinho, bom dia! Garotinho errado, mas calma, garotinho, calma. Eu sei que não é a mamãe, tá? Não precisa chorar. Caramba, alguém acalma essa criança aí, garotinho errado, sacanagem, hein? Vamos lá. Enfim, garotinho, não deu certo. Vou tentar então ligar pro Cabral, já que o celular funciona melhor na cadeia do que fora. Bom, a chance de ligar errado é menor também, porque garotinho tem de monte, né? E nosso telefone aqui, nada inteligente, pode se confundir com isso, mas Cabral não tem tanto assim, então vamos lá. Discando aqui, DDD 21, né, está chamando, vamos lá. Olá. Cabral, bom dia. Bom dia, Terra à Vista. Acho que descobri um país. Epa, caramba, Cabral errado também. Esse aí deve ser o Cabral lá de 1500. Já tinha telefone naquela época? Enfim, sei não, né? Tem alguma coisa errada aqui. Ou vocês aí estão me sacaneando, né? Vocês aqui da produção estão me sacaneando. Vamos ver aqui. Vou fazer uma ligação local agora, né? Só para não perder a viagem, né? Vamos lá, ligar aqui pro Paulo McDonald. Vamos ver se ele atende. Quero ver que eu falei McDonald, essa ligação vai cair lá na lanchonete McDonald's. Vamos lá. McDonald's, bom dia. Olha, eu não falei? Vocês estão de sacanagem comigo. Impressionante, né? Não, pode rir. O Antônio Carlos, ó, certamente concorda comigo, né, Tonho? Vingança é um prato que se come frio. Então, ó, vocês que me sacanearam agora, ó, aguardem, hein? Não, vamos sacaneando. Fronte Transamérica até meio-dia. Vamos ver o horário que vai tocar o telefone de vocês aí. Vocês vão ver, hein? Ah!